Fala pessoal, Diego Flyfish aqui apresentando Gavi Estática 31. Hoje eu tô aqui com a Vivi. Olá. Com a Aiken. E aí, povo. E com um convidado novo aqui, o Tarta, cara. E aí, galera. A gente tá aqui pra falar de quadrinhos, né, velho? Quadrinhos e também depois de uma pincelada também nas adaptações no cinema que tem aí de quadrinhos, velho. E o Tarta aqui é um exemplo que a gente trouxe, né? Como se não baixasse o Aiken também, né? Um colecionador de quadrinhos aí que... Dos que eu conheço, eu acho que é o mais hardcore, né, velho? É, só tem quadrinho bizarro que ninguém conhece, né, cara? É, velho. O Tarta é um cara meio esquisito, né, velho? Porque ele é... Olha como ele fala do convidado. Ih, o Tarta caraca. É um cara meio esquisito. Muito obrigado. Né, velho? Não, mas se liga, porque o cara coleciona quadrinhos, né? É web design, viciado em videogame, mas ele era um cara lá que anarquizava no colégio, né? Ele não era nada nerd, né, velho? Ele era o valentão? É quase isso, né? Velho? Quase misturado. Mas e aí? Qual foi o primeiro quadrinho que vocês leram, assim? Tirando Turma da Mônica, né, velho? Não sei se Turma da Mônica se enquadra meu, muito. Meu, eu nunca acompanhei quadrinho, de fato, assim. Eu sempre lia uma edição perdida, então por isso que às vezes eu não entendia direito. Tipo, eu já li Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, mas tipo, tudo picado, sabe? De vez em... Mas você foi na banca comprar a revista ou tava jogada lá no dentista? Batman no dentista, tá ligado? Ia ser massa, um sonho, né, de qualquer. Cara, no meu dentista tinha a Turma da Mônica, não tinha esse tipo de quadrinho. É, eu mesmo, Gibi me acompanhou acho que por toda a minha vida, tá ligado? Tive assinatura da Turma da Mônica. Diego me conhece assim, sabe que eu coleciono o gibi do Homem-Aranha, né? Passei uma boa parte da minha adolescência lendo o gibi da Marvel, entre outros títulos também. E agora que eu tô mais velho, eu leio um pouco de Vertigo, uns gibis mais adultos assim. Eu tô curtindo mais agora. Mais adultos é hentai. É, né? Não esse XXX, né? Mas eu acho que eu comecei até depois que você começou a ler aquele do Homem-Aranha lá, que eu comecei a me empolgar também. Até comprei por um tempo do Homem-Aranha. Foi na época do desenho, velho, se não me engano. Quando começou a passar aquele desenho do Homem-Aranha, depois de ali, começou até a ter mais popularidade o Homem-Aranha. Assim. No Brasil, acho que acredito que uma geração saiu daquilo ali mesmo, aquele desenho do Homem-Aranha clássico. Que antes o pessoal era mais ligado em Batman e X-Men, que tinha também o desenho do X-Men antes, que popularizou bastante, né? Aí eu comprei lá alguns. Agora é meio complicado, né, velho? O cara compra assim e pega a história. Porque a história. Quem é que acompanhou o Homem-Aranha do começo, né, velho? Tá merda, né? É, mas eu comprei várias coisas, velho. Inclusive eu tenho o número 2 do Homem-Aranha, número 5. Tem o número 2, velho? É. Olha só. Eu tenho uma grande coleção de gibis, velho. Não é mais pequenininha, não. Antigamente, quando a gente era moleque, o poder aquisitivo era menor, né? E era baratinho, né, velho? É, era muito barato, antigamente. Eu acho que a primeira que eu comprei foi por R$2,50, foi alguma coisa assim, velho. Ah, o formatinho já tava caro quando era R$2,50. Já era caro, né? Foi a época que eu comprei, acho que era R$2,50. Hoje tá quanto? Eu não tô por fora. Ah, hoje um gibi, até eu tô por fora, porque agora eu só compro edições assim, cadernadas e coisa maior da Vertigo. Eu não compro mais gibi mensais do Homem-Aranha. Mas quando eu parei, se eu não me engano, tava em R$8,60. Caralho! Cada título que eu comprava 3. Fora que quando mudou da Abril Jovem pra Panini, né, a editora, começou a lançar bem mais títulos cadernados assim. E coisas passadas, tipo, os maiores clássicos do Homem-Aranha. Aí vinha, tipo, a saga dele contra o Kraven, tá ligado? Aquele... Sim, o caçador. O caçador, que enterra ele vivo e toda aquela coisa, que é massa. Acho que todo herói da Marvel já foi enterrado vivo, né, velho? Pode crer, né? Eu tinha um do Wolverine, velho. Eles mesmo não morrem, né, velho? Eles morrem mesmo, voltam. Poucos são os que ficam realmente enterrados. É, porque eu comprava... Eu tava um pouco me lixando, assim, pra cronologia, né, velho? Eu comprava, assim, eu via na capa, assim, a chamada, eu comprava, tá ligado? É, você comprava... Você tinha umas coisas bem boas até em casa. Você tinha a Piada Mortal, se eu não me engano. Tinha Piada Mortal. E espero que você não tenha jogado fora, cara. Cara, eu não sei que filme eu dei, velho. Mas... Sabe, eu até hoje eu me culpo, tá ligado? Eu tenho ódio de você, velho. Não, e o pior, pô, porque na época já tava avacalhando tudo o Batman no cinema, né, velho? Aí hoje Batman voltou com tudo, né, com esses novos filmes, né? É, bem. Aí eu fiquei, caralho, velho, cadê minha Piada Mortal, tá ligado? Deu vontade de... Porra, velho, não sei onde fui parar, toda capa dura assim, caralho, gostava, ele... Agora, eu comprava muito pela capa mesmo, sabe? Eu olhava assim e dizia, ah, aí quando eu vi lá Wolverine, enterrado vivo, eu, porra, é esse. Bem, né? Comprei, tá ligado? Pode crer. Era bem legal, velho. Até eu gostava. Eu comprei algumas revistas do Wolverine. Acho que eu comprei mais do Homem-Aranha mesmo. Cheguei a comprar mais do Homem-Aranha. Cheguei a pegar uma saga. Como é o nome, velho? Daquele. Não tem um cara que fazia uns robôs já que pra exterminar o Homem-Aranha? É, do né? Esmagaranha, se eu não me engano. Esmagaranha, né? É, isso daí. Eu comprei mais ou menos que falando desse cara aqui. Porque foi o que tava passando no desenho, né? Na época, né? Eu disse, eita, cara. Eu queria associar no desenho. Só que eram uns robôs diferentes. É legal. É meio um pouco diferente no gibi do que no desenho, né? Mas é bem legal aquela parte ali. Demais você comprar da Marvel. Marvel eu comprei quando depois que teve aquele massacre Marvel, eu comprei. Saiu uma série O Retorno, eu comprei todas do Capitão América, bem legal. Comprei também as edições especiais, comprei muita edição especial assim. Quando eu tava deixando de comprar Marvel, eu comprei os Novos Vingadores, né? Que não recordo agora de onde veio a nova formação, não lembro se veio depois do massacre mesmo, não recordo. Mas aí rolou esses Novos Vingadores mesmo, que era com o Wolverine, o Homem-Aranha, Mulher-Aranha, bem da hora. Aí eu Mas tava o Wolverine contando. É Novos Vingadores? Todo mundo já foi dos Vingadores, né, velho? É, todo Esse mundo aí. Já deu uma passadinha todo lá. Todo mundo já apareceu nesse treco aí, né? Fala sério. Do mesmo modo que todo mundo já foi dos Vingadores, o Wolverine já foi de todo lugar também. É verdade. Já foi de todo lugar, né, velho? E no final ele fica sozinho, né, velho? No final ele sempre pega a moto. O Wolverine já foi pro Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico é foda. Ele sozinho fazia o papel dos quatro. Né, é. O Wolverine é um cara desenrolado, né? Aquele... É o freelance, né? O que eu chego a acompanhar foi os X-Men por um tempo. Não sei se você lembra, velho, que foi uma série de 4 edições. Eu gostava, assim, quando tinha edições, uma série pequena, sabe? Pra eu poder acompanhar o começo e o final, assim, beleza. Eu me acho bacana. Teve uma série de 4 edições que foi a Operação Tolerância Zero. Que foi uma coisa que parecida com o que aconteceu no segundo filme dos X-Men, até. Que era um negócio lá que eles queriam prender, ou era matar todos os mutantes. Tudo bem que isso acontece direto, é um né? Negócio contra a Mutuna mesmo, tô ligado. Eu lembro dessa parada. Bem legal, assim, que tinha uma conspiração, que os caras faziam uns sentinelas com as pessoas, tá ligado? Cara, eu não cheguei a ler, mas eu não li essa minissérie, mas eu ouvi falar dela, li coisas sobre elas que eram bem legais mesmo. Deve ter sido bem bacana. Eu gostei. O Homem-Aranha, ele participava da série, porque tinha assim, o pessoal ficava na dúvida, viu? O Homem-Aranha é mutante, não é, tá ligado? Será que é um meta-humano. Eu me colecionei um pouco de Spawn, lembrei agora, velho, títulos da Image. Eu li um gibi dele. Um número do gibi, mas eu não lembro direito, não. Eu lembro desse negócio que eu olhei na capa e falei, nossa, olha, Spawn, só dá bem certo. Homem-Aranha do mal, né, velho? Homem-Aranha que usa corrente, tá ligado? Alguém me mata, mas ele era o que se salvava da Image lá mesmo, velho. Negócio de Wildcats e essas coisas, eu não curtia muito, não. O Ivozinho falou uma vez que o Spawn era da Marvel, velho. Eu disse, ué, Spawn da Marvel? Não, é da Image, nossa. Pô. Ele é do Tudo McFlane, né, que desenhou Homem-Aranha, vários, acho que é assim falando dele. Desenhou Homem-Aranha numa época muito clássica dele, mas foi criado por ele, desenhado por ele por um longo tempo, mas ele não é, ele é da Image, nada é Marvel não. Da Marvel que faz esse papel já é o Motoqueiro Fantasma, né? É, pode crer, é o Sinistrão. E o da DC é o Lobo, né, o Lobo é o escrachado. O Lobo que teve uma luta com o Wolverine, né? Se não me engano, todo mundo já lutou com o Lobo, velho. E com o Wolverine também, né? E todo mundo já lutou com o Wolverine, né? É, mas rolou uma época, na época assim que eu colecionava, eu era mais fervoroso com isso, rolava muito crossover de Spawn com Batman, Batman com Predador. É, acho que o primeiro quadrinho, o primeiro comic, assim, história séria que eu comprei foi duas minisséries. Simultaneamente, assim, diversos, inclusive. Uma era Robocop versus Exterminador do Futuro. Opa, eu tinha essa. Que eu acho. Muito bom muito, esse gibi. Já leu, né? Muito bom, já. Cara, gostei demais. E. Que são 4 edições, se eu não me engano. E uma outra história em quadrinho diverso também, que era o Batman versus Predador. Você que falou agora há pouco. Que eu achei maneiríssimo. É, citei ela aqui. É, eu tenho, se eu não me engano, essa Batman vs Predador serão várias edições, né, cara? Várias. Rolou esse crossover umas 3 vezes, cara. Isso, exatamente. Se eu não me engano, eu tenho o terceiro. Batman vs Predador, aquele Predador do filme? É, ele mesmo. Exatamente. Eu acho que dá um crossover legal, né, velho? É, cara. Mas ficou legal mesmo o resultado? Porque, assim, é o Detetive Supremo contra o Caçador Supremo, né, cara? Contra o. Pô, muito bom, velho. Eu gostei muito. E falando de caçador, né, velho? Acho que o Predador dava um pau naquele caçador do Homem-Aranha, né? O Kraven. Porra, fácil, viu? O problema é que o Predador é bucha, né, cara? Onde ele aparece, ele só aparece pra apanhar, então. É, não sei que seja Alien vs Predador, né, velho? É. Que aí no Alien vs Predador ele é o herói. Agora, esse outro que você falou aí eu gostei bastante, velho. Do Robocop vs Terminador, velho. Achei que foi uma ideia muito legal. Não foi um crossover assim que os caras fizeram. Pô, vamos pegar duas coisas de sucesso só pra ganhar dinheiro. Não, foi um negócio que tinha todo um fundamento, né? Que era o quê? Que ligando pra... A história era mais... tendia mais pro universo do Exterminador do que do Robocop propriamente dito, né? Era o quê? A premissa. Que do mesmo jeito que ali... depois, que era o quê? Foi na época depois do Exterminador do Futuro 2. Não tinha o 3 ainda, né? E qual era como é que acaba o Exterminador do Futuro 2? Os caras têm aquele braço mecânico lá, tem o Schwarzenegger lá que joga se joga na lava lá, sei lá o que era. É, metal derretido. É, metal derretido, né? Porque não podia ficar nada de tecnologia assim foda que pudesse gerar a Skynet e toda aquela merda que deu, né? Mas o que acontece? Qual era o problema? Ainda existia o Robocop, tá ligado? Lá no crossover. Exatamente. O Robocop podia gerar toda a Skynet novamente, né? Ou seja, exatamente. Um crossover com fundamento, velho. É, a premissa do Robocop vs Terminador do Futuro, né? É que o que deu a fagulha de consciência, que deu a vontade da Skynet pra se voltar contra os humanos, foi justamente a integração da mente do Murphy, né? Do Alex Murphy, que é o Robocop, na máquina que viria se tornar a Skynet. Foi ele que gerou essa vontade, que transformou o computador em algo mais, né? Algo mais próximo do humano. E essa que é a premissa. São os exterminadores tentando garantir que o Murphy terminasse esse projeto de trazer a Skynet à vida. Muito bom, cara. Tem umas histórias bem engraçado legais. Engraçado que é o Robocop contra os exterminadores, mas acontece que os exterminadores não querem que o Robocop suma, né? Porque eles querem... Exatamente. Isso que é legal, velho. Aí o que é que acontece? É tem uma mulher do futuro, né? Uma mulher toda motherfucker lá, que inclusive tá mais pra homem do que pra mulher, né, velho? Uma mulher toda escrota, tá ligado? Que ela tem um corte de pinico, assim, aquele cabelo de cuia bizarro. E agora ela era toda motherfucker lá, né, velho? Chegava lá já toda esculhambando todo mundo, e ela dá uma porrada ainda no Robocop. Não sei se a minha memória tá me traindo, mas acho que ela chega a dar não, se eu não me engano, ela chega a quase matar o Robocop, assim, na primeira vez, sacou? Ah, e uma parada foda, né, que esse quadrinho foi escrito pelo Frank Miller, né, cara? Ah, foi, nem sabia, velho. Foi, sabia Frank não. Miller, cara. Muita coisa boa vem dele, né, velho? Ele e daquele outro, daquele tiozinho lá, todo hippie, qual é o nome dele? Tiozinho hippie, velho. Não é aquele do V de Vingança, barbudão? É o... Caraca, vou ver o nome dele aqui, né? Agora. Alan Moore. É. Alan Moore, pode crer. É. A maioria das coisas é Frank Miller ou Alan Moore, né, velho? 300 é dele. 300 é do Frank Miller, né? 300 é do Frank Miller. Muito legal também aquele gibi, cara. Eu só ouvi o filme. Né? Eu também só ouvi o filme. Um filme assim que também saiu do gibi, que eu acho que não ficou muito, muito explícito a ideia que o gibi passa, é o V de Vingança, cara. Que o gibi daquele filme é bem legal. Eu paguei 40 pau no gibi, velho. Ele é da hora, não, cara. Pô, eu nunca li, cara. Que diferença, assim, principal, o que é que... Pô, assim, ele é um terrorista que faz uma coisa para o bem, tá ligado? Eu acho que mostra pouco do que surgiu ele, tá ligado? Dos laboratórios, onde, tá ligado? Daquela coisa. Assim, a parte que ela tá enclausurada lá na... Sei, no, naquele coisa que ela achava que... esconderijo dele, é. Sei, sei. Pô, ela passa por toda uma fase, assim, uma vida, encontra um cara, tá ligado? E vive com esse cara, e na verdade ela tá aprisionada ainda na parada do cara, tá ligado? E ela acha que conseguiu sair... Passa toda uma parada dessa no gibi que o filme deixa passando barato, assim. Mas assim, eu que não li, eu achei que o filme ficou bem redondinho, tá ligado, velho? Eu não sei não, se... Não, ele é bacana, ele é bacana mesmo. Eu achei... É isso que a gente tem que analisar sempre, né? Porque às vezes... É, porque quem lê sempre sente falta de alguma coisinha ou outra, né? Mas assim, eu que não li, eu achei o filme que ficou... É. Pô, ficou muito bom, assim, bem redondinho, tá ligado? Não senti falta... Mas a história é bem fiel mesmo, cara. Mas só faltou mostrar alguma coisa, eu acho. Questão... Comparando a adaptação, né? Tipo, essa adaptação do V de Vingança que ficou, na minha opinião, ficou maneiro. Tem o outro lado da moeda, né? Que é, por exemplo, a adaptação do. De outra do Alan Moore, que é da Liga Extraordinária. que essa ficou completamente nada a ver com o quadrinho, cara. Não assisti. Completamente nada a ver. Eu achei horrível esse filme, velho. Olha, o pior que na época teve até um boca a boca bom, pelo menos por aqui, velho. Muita gente assistiu e falou, pô, é massa o filme, foi assistir, achei uma merda, velho. Dessa porra. Eu até que eu gostei do filme, cara. Você gostou? Até que eu gostei do filme, principalmente mais pelo cenário, assim, sacou? O lance lá meio steampunk, assim, da história. Mas, cara, o quadrinho é infinitamente superior. Isso é, aquele monte de personagem, é, né? Lá da... O papel da maioria dos personagens, né? Não tem nada a ver, sacou? Com o papel que eles têm no filme mesmo. Eles invertem o papel de vários personagens. O velho lá, esqueci o nome dele. Sean Connery. O Alan Quarterman. Sean Connery. É, o Alan Quarterman. No quadrinho, ele é praticamente só um velho mesmo que tá lá acompanhando, sacou? Ele não faz praticamente nada demais. Ele não é o James Bond, né, velho? É, não, exatamente. Ele, cara, ele é um velho viciado em ópio, todo fudido, assim. Quando eles vão recrutar ele quase é assassinado por uns malucos lá. É capaz de ter sido ideia do Sean Connery isso, né, velho? Porque, é. Aí, porra, esse é meu último filme. Você quer que eu seja um velho viciado? A mina, no filme, eles colocam ela como um vampiro... Como uma vampira, né? Fodona lá, não sei o quê. Na verdade, no quadrinho não tem nada a ver também. Ela é só uma mulher normal. Só que ela é a líder do grupo, sacou? Ao contrário do Alan Quarterman no filme. Ela é que é a líder do grupo no quadrinho. Que ela é que recruta todo mundo, inclusive. Eu acho assim, cara, o quadrinho é muito foda. Muito foda. Não, só voltando rapidinho em graphic novel aqui. Você jogou um fora, né, velho? Batman, uma piada mortal. Não, peraí, pô. Você que tá dizendo que eu joguei fora. Só eu disse que eu não fiz. Pô, você deu... Sabe que... Ele não esqueceu disso. É, velho. E se alguém roubou? E se o Bell roubou, velho? O Bell roubando, velho? Coitado do Bell, cara. Até hoje eu desconfio que ele roubou o Baldur's Gate, velho. Deixou a minha cópia de backup ali, velho. De 80 conto no meu Baldur's Gate. Eu não sei onde foi parar. Vou achar esse cara e cortar a mão dele, pô. Coitado do Bell. Mas era foda. Piada mortal também, velho. Muito foda. É nessa edição que a Batgirl, né, velho, fica paraplégica, né? Caraca. Com o tiro do Coringa, né, velho? Ele ainda... É, dizem que esse é o... Só o Batman pode provar que ele não é o culpado da parada, né? Dessa vez o imbecil é inocente, né? O quê? Mas o Coringa era inocente no serviço? Né? Não tem um lance desse que ele vai a julgamento e o Batman... Tem uma série de... Cara, velho, que não, nada. Não, isso eu acho que é outra história. Ah, é outro gibi, não, né? Eu já ouvi dizer isso daí, mas essa é outra história. Mas o Piada Mortal é uma que ele já começa com... É um que fala a origem do Coringa, tá ligado? Que até uma coisa assim que ele era meio... Tem gente até que não curte muito, que ele era meio um babacão, tá ligado? Só que aí... Qual é o pretexto da história? Se eu não me engano, ele era um comediante frustradaço, né? É um comediante, né? frustrado que... E mané que passaram a perna dele várias vezes, a mulher dele, se eu não me engano, tava grávida e ele tava já no fim do poço mesmo, tá ligado? Aquela coisa assim, Max Payne no segundo jogo, tá ligado? Vivendo numa latrina assim, já foda. E o esquema é que parece que ele acaba, ele era um cara manezão mesmo, aí ele acaba, parece que tem dois caras já que acabam convencendo ele a fazer um certo crime lá, de roubar alguma coisa, aí a coisa dá errada, aí ele fica doido, parece que a mulher morre. Qual é a premissa da revista? É dizer que pode crer. Qualquer uma pessoa normal pode ficar doida, tá ligado? E o que é que eles falavam? Que o Coringa era normal, tá ligado? Aí tem gente que não gosta disso, né? Mas é, a história é essa, é que depois que ele teve um dia de loucura doida, ele pirou foda, tá ligado? E o que é que ele fica tentando fazer? Ele até tem uma hora que, se eu não me engano, a Batgirl, a mulher, não sei, parece que é Bárbara o nome dela, né? Ela, se eu não me engano, ela é sobrinha, neta, filha do comissário Gordon, não lembro. Acho que é sobrinha, cara. Acho que é, né? E o que é que o Coringa quer fazer, o plano dele? Ele quer dar um dia de loucura pro comissário Gordon pra ele pirar, tá ligado? É, pra ela, pro comissário Gordon pirar também, pode crer. É uma história muito foda. Aí já começa... Ele já bate na porta do comissário Gordon, vestido de havaiano, tá ligado? É. Todo doido assim, e já chega dando um tiro na mulher, tá ligado? Sem falar nada, tá ligado? Já chega assim, pá, dá um tiro, tá ligado? Pelo menos você lembra, né, da história do gibi. Carta não vai te perdoar nunca. Pô, voltando aí um pouco no assunto que vocês comentaram antes, é questão de Vingadores. Vocês já leram os Vingadores do Universo Ultimate, cara? Cara, cara, eu nunca vi nada de Vingadores. Eu li, sim, eu comprei esse desgraça da revista da Marvel Milênio, né, do Universo Ultimate, por 3 uhum. anos, e eu acho que se eu li 7, foram muito, velho. Mas porra! Eu cheguei a ler algumas coisas e todo o universo é legal, né, velho? Eu acho que é diferente, assim. Uhum. Eles procuram deixar... mais realístico. Né? É, exatamente. É nesse Universo Ultimate que o Nick Fury vira o Samuel Jackson, né? É, ele fica ligão, assim, é. Eu tô ligado. É, essas coisas eu sei porque eu joguei aquele Marvel Alliance, né? Que você pode jogar com a versão Ultimate. Ultimate, assim, uma definição básica é... eles tiram a cueca de cima da calça dos heróis, tá ligado? Ah, exato. Exatamente, cara. Conta muito, né, a favor, né, velho? Mas principalmente, assim, nos Vingadores, tá ligado, velho? Que tem aquelas fantasias e tal, ele fica bem bacana, velho. É. Tem romance, tem um bocado de coisa. Cara, eu li basicamente só os Supremos mesmo, né? Que é aquelas duas histórias principais. E, porra, cara, eu achei a coisa mais foda do mundo, cara. É, mas os Vingadores da Marvel Millennium são... do Universo Ultimate são os Supremos, pô. Eles ficam Supremos, não viram Vingadores não, tá ligado? É... os Vingadores são supremos. Eu acho muito é bem bom, legal. Cara, a história, todos os personagens, sacou? O Capitão América é um escroto do caramba. É soldadão, sem asinhas no capacete, né, velho? Sem asinhas no capacete, exato. Muito bacana, ele tem um romance com a Vespa, aí o gigante fica louco, aí... Mas de onde surgiu esse negócio dele ter asinhas no capacete e tal? Porque eu só conheço o Capitão América assim, pô. Eu acho que a asa é símbolo de... Do próprio Estados Unidos, da águia, tá ligado? Da América, o brasão, bandeira, sempre tem asa, essas coisas. Acho que é símbolo da liberdade, como eles falam, né? Cara, Capitão América é um negócio assim que... careta, ele é careta, velho. É muito, velho. Capitão América e Superman, eu acho que Capitão América é pior que o Superman ainda, tá ligado? É uma coisa que tá... da puta, ligado, velho? Ah, velho, sei lá, eu não sei qual que eu acho mais podre. É, mas né? no Supremos, eu acho que até o Capitão América ficou foda, cara. Ah, ele é fodão, velho, ele é massa. É, todos os personagens são humanos, sacou? Uhum. O Capitão América, tem hora que ele chuta a cara do Bruce Banner, é um cara escroto pra caralho, assim. Pô, muito foda, velho, muito foda. Cara, chutar a cara do Bruce Banner, todo mundo chuta, né? Não, não. Quando ele tá virado em Hulk, né? É. Ele tá transformado. Chutar a cara do Hulk. É, né? O cara bate no cara, depois fica falando, ah, bati no Hulk, não, você bateu no Bruce Banner, seu viado. É, cara. E esses filmes do Homem de Ferro, esses filmes atuais, assim, tão seguindo bem o esquema dos Supremos, né, cara? É verdade, até o estilo da armadura dele, assim, tá seguindo, tá ficando bem legal. Todos os filmes, na verdade, o X-Men também, né, do Universo Ultimate, eles têm aquela roupa preta, é bem mais caracterizado. É, até faz mais sentido, né, porque, porra... se... colante amarelo, né? Com cueca. Não, mas eu acho que não é, pior é isso, cara. Né, olha, porque é o seguinte, você, de qualquer forma, você vê o Homem-Aranha, ele tá sozinho, beleza. E ele é um moleque, né? Ele fez uma coisa colorida, beleza, deixa ele, é um moleque e tal. Mas o X-Men, tá ligado? São pessoas... tem moleque, mas tem muito cara adulto e velho lá no meio. É. E é uma galera gigante, porra... vamos padronizar esse negócio, cara, né, velho? Os caras têm bom senso, né? Os caras são tem isso. É, do que adianta os caras usarem uniformes se os uniformes não são padronizados, tá ligado? É verdade. Aí eles fazem o quê? Não, cada um tem um xizinho aqui, tem um amarelo e um azul aqui, tá ligado? Esse lance que eu falei rola até no filme, não sei quem é que fala pra ele, né? Alguma coisa sobre o uniforme dele, ele, o que você queria, né? Amarelo, né? Ele olhar assim com aquela cara de desgosto, tipo, vocês usam isso ali? Você quer o quê? Um colar amarelo, porra, tá ligado? Exatamente. É bem legal, cara, bem legal. Muito foda, cara. E a máscara também, deixa eu ver ele com a máscarazinha. Os caras iam ter que... cara, o pessoal do figurino ia ter que trabalhar muito pra não ficar uma coisa ridícula, tá ligado? Aquela máscara é muito louca, aquela mesmo. Máscara, véio. A máscara é estilosa no quadrinho, né? No desenho. É, no quadrinho é uma coisa máscara. Foda, né, cara? Mas... é, mas, pô, botar uma máscara daquela, não é todo mundo. Não é que nem o Batman, tá ligado? E ainda assim fizeram aquelas duas orelhinhas do Batman muito feias. Tava vendo até no, acho que no blog... um blog aí bobagento. Tem uma evolução do Batman lá. Cara, você não acredita no que já fizeram, velho. É. O figurino melhorou um bocado, viu, velho? O quê? Do filme ia ser diferente? Dos seriados que tinham das antigas em preto e branco e tal, e até os filmes, tá ligado? Aí você vê o que era figurino e material que eles faziam. E, porra, velho, a máscara dele tinha sobrancelha, né, velho? Credo! Sobrancelhas brancas, cara, dos limãozinhos. Cara, coisa horrorosa. Não, sem falar que a roupa dele naquela época não era preta, não era cinza, era roxa, cara. Era roxa, eu nem pode lembro, crer, velho. Velho. Era roxa mesmo, velho. Cara, é uma coisa interessante, né, que você vê nesse negócio de quadrinhos e tal. As roupas dos heróis são bizarras demais. Você fica pensando, como é que o herói vai lutar com aquilo? Você vê as heroínas, por exemplo. A maioria delas, salto alto. Não, né? Cara, como é que ela luta de salto alto? Cara, você vê que andar de salto alto é uma coisa muito fácil, correr de salto alto às vezes dá. Velho, mas como é que ela pula de prédio com salto alto? É porque alto? O salto é herói também, né? Que não quebra, né? A porra do salto. É. O que é que pode acontecer? Ela já usa o salto, porque aí quando ela quiser lutar mais fodamente, ela tira o salto, tá ligado? Ela vai sentir mais foda. Era o que o Goku fazia. O Goku usava um colete fodão assim, tá ligado? Quando a coisa apertava, ele tirava o colete, que era pesado, tirava uma bota também, tá ligado? Aí pronto. O casco de tartaruga que ele usou também, né? No treinamento dele, era a mesma coisa, velho. Você já viu alguma heroína tirar o salto pra lutar? Eu acho que o lance das heroínas não é questão de tirar pra ficar mais forte, cara. Eu acho que o salto não quebra porque elas são seguradas pelo colã atochado no rabo. Mantém elas no ar. Também tem isso, cara. Cara, não dá pra levantar uma perna com aquela porcaria colada do caramba. Você não levanta uma perna com colã de couro, cara. Esse Loki que fala, que o diga, né? Porra! No primeiro chute com colã daqueles, era pra elas terem ficado grávidas. Cara, mas tem umas artes aí, Psylocke, eu acho que é Electra, não lembro agora, mas tem outra aí da Marvel também que, pariu, velho. Que já tem gibi aí, pô, que dá pra ver uma divisão labial, tá ligado, velho? Que é coisa sinistra, velho. É foda, eu cara. Acho foda, porque eu não sei por que heroína tem que ser tão erotizada. Cara, basta dizer que Tiazinha já fez super-heróis, super heroína, né, velho? Fizeram um quadrinho dela, se eu não me engano. Fizeram, né? Cara. Fizeram. Ah, ninguém merece, né? Porra. Fizeram um seriado, um negócio assim, as aventuras de Tiazinha. Era próprio. Sim, velho. Falando agora de adaptação, né, velho? A gente já falou várias vezes aqui, né? Mas concentrando mais agora nas adaptações mesmo do cinema. Eu acho que uma adaptação é bem feita, velho. Quando você não conhece a história... E você diz, cara, que filme foda, tá ligado? Que você olha assim, cara, não precisava nem saber que era baseado em alguma coisa pra conseguir apreciar, né? E isso aconteceu comigo recentemente, velho, com o Kick-Ass, tá ligado? Que eu assisti, que filme foda, o Kick-Ass, eu não sabia que era baseado nos quadrinhos. Só quando fui fazer minha análise lá, até pro blog, eu fui ver, fui pesquisar, caralho, pô, isso é baseado nos quadrinhos, eu não sabia, tá ligado? Aí eu disse, pô, muito bom, tu leu já o... Não, não li. O Kick-Ass eu só conheci depois que eu comecei a ver notícia da adaptação mesmo do filme. Foi aí que eu acabei pesquisando. É porque é novo também, é de 2008, se não me engano. Eu acho maneiro, cara. É, assim, eu discordo um pouco de você questão da adaptação, porque eu acho que não adianta, pra mim, pra ser uma adaptação bem sucedida, não adianta uma pessoa que não conhece o material original achar sacou? Ah, exatamente. O filme pode ser como uma... comparar. É, pode ser um bom filme, mas não ser uma boa adaptação, entendeu? Eu acho, assim, que pode ser um bom filme, mas ao mesmo tempo ser uma adaptação medíocre, assim, da história. O Kick-Ass eu ainda não assisti, mas pelo que me falaram, ficou foda demais. Eu tô maluco pra assistir, cara, esse filme. Velho, assista, velho. Assista. Assim que você tiver a oportunidade, assista. Que eu acho que é a sua cara de filme, tá ligado? Aquilo que eu tenho... Pelo que eu te conheço, pode velho. Crer. Começando pelo nome, né, velho? É, mas assim, cara. O Ike comentou agora, que disse que o filme pode ser bom, mas a adaptação medíocre. Você tem algum exemplo aí que você tem descrito? Pô, o filme é foda, mas não tem nada a ver com a... Ah, cara, eu acho que o Constantine entraria eu nesse... Eu gostei também de Constantine. É um filme foda, beleza. Eu não conheço a história, acho filme foda. Eu gosto pra caramba do filme do Constantine também, mas ele... Tem várias paradas que não tem nada a ver com o personagem original, tipo, Constantine ser americano no filme, é, os trejeitos do personagem, seu Keanu Reeves, seu Keanu Reeves, ele não pode, velho, o cara é loiro, tá ligado? Pô, o Keanu Reeves podia ter pintado o cabelo, né? Cara, o Constantine, se você comparar, assim, como o personagem é no quadrinho e como ele é no filme, velho, cara, o filme era pra ter sido muito, com uma restrição muito maior, sacou? Porque o personagem é muito escroto. Ele é muito escroto. Mas aí entra naquela história, né? Não pode ter uma restrição muito grande. E no gibi retrata muito, assim, que ele tá com câncer, tá ligado? Mostra mesmo, assim, e ele sabe daquilo e ele não tá nem aí, tá ligado? Sim, ele fuma mesmo e bebe. Exato. E no quadrinho, né, tem o lance dele ser assombrado pelos fantasmas. Pode, né, crer, também mostra isso aí mesmo. Que no filme eles dão uma citada, assim, tipo, fazem uma referência, mas nunca colocam isso. Até a hora que acho que a mulher fala que vai junto com ele, entrar no prédio lá. Aí ele vira, eu não preciso de outro fantasma me seguindo. Mas só fica por isso mesmo no filme. No quadrinho ele realmente é assombrado, fantasma, as pessoas que ele conhecia e tal. Muito foda, cara. Eu acho assim que um filme que eu acho muito bom, todos os três filmes, mas é uma adaptação muito fraca, são os do Homem-Aranha, velho. Adaptação eu acho bem fraca mesmo, mas o filme eu acho bacana, tá ligado? Pra mim aquilo dali não tem nada a ver com a história do Homem-Aranha. Todos os três. Eu não gosto do personagem lá do Peter Parker, tá ligado? Pelo menos assim, o pouco que eu conheci do Peter Parker não era o Tobey Maguire. Eu não gosto, é só do protagonista. Nem a Mary Jane também, velho. Mary Jane é mó gata, cavala, velho. Cavala? Cavala, quanto tempo isso, cara. Aquela mulherzinha ali é muito, muito fraquinha pro papel dela. Cara, eu acho gostava dela no primeiro filme, mas depois ela se embarangou, velho. Cara? Várias coisas, né? E, assim, rolou uma parada no filme que ele não tem mais aquele mecanismo de soltar... Na época você ficou indignado, velho, eu me lembro. Fiquei indignado, e o que aconteceu? No gibi, os caras deram um jeito de fazer ele perder aqueles atrepeixes e soltar a teia pelo organismo dele mesmo, tá ligado, velho? Cara, então, sinceramente, eu acho isso muito mais lógico do que um adolescente criar o adesivo mais foda do universo, cara. Sei lá. O cara é um gênio, velho. Não dizem que ele é um das 5 metros de amável, foda, né? Se, agora ele é um cara que não sabe usar a genialidade dele, né? Porque ele é fudido de dinheiro, né, velho? É, ele poderia estar milionário, né, cara? Mas então, o cara ser um gênio não quer dizer que o cara é um empreendedor, né, velho? Vem. Porra, cara, ele não precisa ser um empreendedor, cara. Ele criou aquela parada, ele contratava alguém pra vender pra ele, porra. É pra isso que existem empresas de publicidade, pô. Caiu muito, foi uma razão meio parecida. Eles tinham tirado isso no filme, foi uma razão meio parecida com o que tá acontecendo com o James Bond, tá ligado? Acho que o pessoal meio que diz, pô, esse negócio é da década de 70 pra até 90, tá ligado? Essas geringonças hoje em dia não... É verdade. Não cola muito não, tá ligado? Tudo bem que o Homem-Aranha é da década de 90, o primeiro não lembro. Ou já é 2000 pra cá. É, acho que é depois de 2000, porque depois do ataque do 2001, não foi? Foi isso mesmo, realmente. Foi. Aí eu acho que os caras viram assim, porra, velho, isso eu acho que não cola muito não já. O cara usar uma arminha, tá ligado? Essas coisas assim. Eu acho que foi questão de roteiro mesmo, de filme e... Pra, como explicar aquilo no filme e acabou saindo, tá ligado? Ah, é melhor que seja uma metamorfose do organismo dele mesmo e... Mas enfim, passou. Velho, inclusive, esse Kick-Ass é o filme que eu acho que o Homem-Aranha devia ser mais ou menos daquele jeito. Mas assim, não da maneira esculachada, mas tipo... Porque, assim, talvez o Tarta saiba mais porque ele acompanhou mais a revista, eu acompanhei mais o desenho, né? Mas o Homem-Aranha, pô, o tempo todo é ele falando referências de outros super-heróis, tá ligado? O Homem-Aranha tem um episódio, porque ele ia atrás do lagarto lá, tá ligado? Que ele vai lá atrás dele no lá no esgoto, né? Aí ele já começa a falar, caralho, velho, que é caralho não, né? Mas ele fala alguma outra coisa, né? Ainda bem, né? Sei lá, ele não, pô... Quarteto Fantástico não vai no esgoto. Só é verdade, o negócio dele é fazer piada, né? Fazer piada, tá ligado? E no filme ele não faz muito isso, eu acho que perdeu muito disso, tá ligado? No desenho ele também faz essas piadinhas. O personagem do Kick-Ass, pô, ele faz esse tipo de coisa direto, tá ligado? Sarcástico, né, velho? Já começa... Você vê, o Kick-Ass ele já começa assim, né? Porque nunca ninguém tentou ser um super-herói, né? Os caras falam, não, mas aí tem que ter superpoderes. Ele, não, e o Batman? Ele se inspirando no Batman. O Batman não tem superpoderes, tá ligado? E pois eu acho que isso é muito legal. Devia ter mais Homem-Aranha. Nos filmes de Homem-Aranha não tem, né? Talvez se tivesse, eu tivesse até me identificado mais lá com... É coisa mais de desenho, né? Fazer isso daí. Não, acho que não, velho. Acho que foi os caras ignoraram mesmo, cara. Se tá inserido ali no mesmo universo, pô. Se tá inserido ali no mesmo universo dos personagens, eu acho que, pô, tinha que fazer assim, ó, referência, tinha que fazer as paradas. Que é o que acontece nos quadrinhos, hein? É, mas e o que é que tá acontecendo agora com o Homem de Ferro, o Hulk? É, tão juntando o tudo, Thor, né, vão integrar tudo, velho. Vai ficar muito melhor agora que eles vão integrar, velho. Agora vão ser todos... Pô, o Nick Fury aparecendo nos filmes todos. O Tony Stark apareceu no final do filme do Hulk. Porra, cara. Isso é muito foda. Mas o pior, velho, é que eu ainda tenho essa revista, um herói, já no formatão, quando saiu o primeiro filme do Homem-Aranha, e a Marvel tinha plano de fazer filme de todos os seus heróis, inclusive Punho de Ferro e todos assim, e eles conseguiram fazer de grande maioria assim, né? Só no final do Namor ainda, mas Quarteto Fantástico, Justiceiro, Motoqueiro Fantasma, Demolidor... Tudo bem, pô, que teve muitos dias que podia passar direto, né, velho? Ah, claro, é. Podiam... era melhor não ter feito, mas... Mas, pô, eu achei que não ia vingar isso aí. Pô, os caras fizeram... É... Não, até porque o filme do Homem-Aranha tava engavetado há mais de 10 anos, eu acho, velho. Pode eu lembro crer. Que aquela revista Herói, tá ligado, velho? Que eu comprava na época dos Cavaleiros do Zodíaco, por aí você tira. Ah, formatinho mesmo, eu lembro. Caraca. Lembra, Herói? Ali, velho, lá pra edição 3, 4, eles já falavam do filme do Homem-Aranha, que ia sair, não, o filme do Homem-Aranha, eu já tinha até me abstraído, ah, essa porra não ia sair, não, isso é história, tá ligado? Aí depois que saiu o filme dos X-Men e fez sucesso, e o orçamento do primeiro filme do X-Men não foi nem muito grande, os caras não botaram muita fé não, tá ligado? Diz, ah, bota aí pra ver o que é que vai dar, tá ligado? Aí depois que fez sucesso, os caras, opa, peraí, como é que é o negócio? Vamos botar aí. E foi por causa, eu até acho que o X-Men, ele tem grande mérito no cinema, velho, porque eu até acho que se não fosse por X-Men, hoje não teria nem sequer o Dark Knight, tá ligado? Eu duvido que os caras iam voltar com o filme do Batman. Depois daquelas galhofas. Que abriu as portas mesmo. O X-Men foi o que abriu porta pra Homem-Aranha, pra essas porradas todas. E pra essas besteiras também que apareceu depois, né? Que um herói que eu não conheço muito, mas o pouco que eu conheço, eu tenho certeza que faria um filme muito melhor, é o Demolidor, velho. Ah, cara. Eu achei mais ou menos aquele ali, velho. Eu gostei mais ou menos. Tirando bem Affleck. Tirando o protagonista. Ah, cara, eu achei uma merda, velho. Eu achei aquele filme no mesmo nível do mais ou menos no mesmo nível da Elektra. Não, Elektra pra mim é... Bem fraco, assim. Elektra tá... Elektra... A posição da Elektra, pra você ter uma noção, a posição da Elektra, ela tá um pouco acima de Batman e Robin. Caraca! Você vê como é ruim. É tosco, cara. Travestad. Não é nem bem um colante, né? Mais um colete assim mesmo. Colante, que não se chama colante, né? Que na verdade chama-se colante. Não, não é. Por isso que a gente chama mulher, pô. Pro programa, tá ligado? Rapazes que entendem muito de moda, né? Muito de roupa, assim, sabe? Pra falar do figurino, né, dos super-heróis, temos aqui uma mulher, tá ligado? Que aí ela fala das coisas. Ah! Mas assim, fora gibi de super-herói e essas coisas, a galera já leu gibi de alguma coisa. Também fora a Turma da Mônica. Eu, particularmente... Já li gibi do Chaves, do Chapolin, Senin. Cara, eu lia, velho. Eu gostava, né? Eu gostava. Do Chaves eu li eu também. Eu tinha gibi dos Trapalhões também. Dos Trapalhões, velho, eu gostava. Eu já procurei pra download e o cara não acha, velho. Deixa eu ver. Cara. Eu gostava daquelas paródias, tá ligado? De Volta para o Futuro, tá ligado? De Volta para o Futuro. Era massa aqueles gibis que era paródia de filme. Era tinha o Didi Wood, que era com do Robin Hood. E tinha do... De Diana Jones. Vai do lado tesoura, era muito legal. Tu tem ainda, ou tá, velho? Tem algum? Ah, não tenho mais não, eu dei no cara, meio do gibi da Mônica. É tudo bem que é meio desleal, né, velho? Mas se você reclama do meu piada mortal, eu tô reclamando agora de você ter dado esse... É igualzinho, né? Mesma coisa. Eu percebo que o Tarta está para os gibis, assim como as mulheres estão para os sapatos. É, eu comprei muito gibi. Eu tava até falando pro Fly Ontem também, quando eu tava testando meu Skype, eu sou um cara da informática que tô usando Skype pela segunda vez, meu. Né? E a mãe dele usava antes dele, você tem ideia, tá ligado? Mas aí, então, eu deixei mais de comprar gibi, porque eu comprei gibi por uns 2 anos e meio e não... sem ler, assim, comprando pela capa, tá vendo? Tá vendo? A mulher também às vezes faz isso, compra pois sapato, nem usa. Mas eu salvei de serviço sem fazer tratamento. Não conseguiu se curar, né, velho? Mas eu tive esse problema aí, vi que tava gastando grana sem ler, aí eu parei. Aí agora eu comecei a adquirir uns vertigozinhos aí, de vez em quando eu leio, mas também eu tô mais entendendo, falta tempo. Até conseguir tempo pra ler tudinho, né, velho? Tem mais uns 10 anos aí, né? Quem sabe quando eu me aposentar, né? Agora. Né? Pronto, agora é meu sonho. Eu vou ler tudo que eu comprei, tá ligado? Mas dá vontade de voltar a comprar, cara. É um vício. No Marvel Alliance, no jogo, a gente já começa jogando com o Thor e mais os 3 caras lá, o Capitão América e mais outros aí. E o Thor até eu não tinha reconhecido, porque eu não conhecia o Thor do Ultimate, desses mais novos. Eu nem tinha me ligado que era o Thor, depois que eu fui ver. E ele não usa capacete nem nada, né? Exatamente. Só um rabo de cavalo. Agora sim, era uma roupa meio preta assim mesmo, se eu não me engano não tem capa. Ele parece um cara de uma banda de metal. Cara. Ele parece um cara... Agora, se eu não me engano, ele tem umas luzes, sei lá, no peito. Ele tem 4 faróis, né? É os negócios que ele tem no uniforme original dele. É que no uniforme original são 4 discos de metal ali. De alguma forma, né? Sempre tem uma parte assim da roupa que é preferida dele. Ele diz, não, isso eu não abro mão, tá ligado, velho? O capacete você leva, mas meu farol, velho. Cara, mas é aquela coisa, né? Se ele tiver que fazer as coisas escondido, assim, tentar espionar um bandido e tal. Não imagina também, né? Que coisa ridícula, né, velho? Os bandidos já assim, Tô, sai desse beco, velho. Até lá, 4 faróis e um beco escuro. Tô te vendo, não adianta. Não, 4 faróis e um barulho de relâmpago e trovão, né, cara? Tempestade, assim, só na rua. Em cima do prédio, o tempo fechando, tá ligado? Assim, o carro, pá. Tô, sai daí, Tô.